Cada um tem os seus e todos têm alguns. Suando frio, as mãos geladas, coração dispara até sufocar. Só trememos por nós mesmos ou por aqueles que amamos. Homem que nada tem é homem que nada ama. Medo escorre entre os meus dedos, entre os meus dedos. Eu lambo os dedos e saboreio meu próprio medo. Medo escorre entre os meus dedos, entre os meus dedos. Eu lambo os dedos e saboreio meu próprio medo. Paranoia high-tech é síndrome, contagioso manipulador. Antiga batalha, o homem seu pavor, nocivo se paralisa.